o ano entra, mais um ano sai. É a nossa pobre humanidade esperando a paz. Espero que esse ano acabe de uma vez com essa violência e que todas as pessoas ponham a mão na consciência, porque as coisas não podem ficar desse jeito que estão. Gente passando fome e virando ladrão, vai se ligando maluco com muita atenção nesse belíssimo refrão. Final de ano, quero ver todo sorrindo, ninguém chorando e se divertindo. Eu quero paz, paz, eu quero o amor do fundo dos nossos corações, seja onde for. Final de ano, quero ver todo sorrindo, ninguém chorando e se divertindo. Eu quero paz, paz, eu quero o amor do fundo dos nossos corações, seja onde for. A periferia tem fé e esperança, mas a virada pra 99 eu guardo na lembrança. Choro ao invés de harmonia, tiros ao invés de fogos, tristeza ao invés de alegria, vingança ao invés da união dos povos. Agora vamos pensar em nascimento ao invés de execução. Paz, essa é a minha intenção. Final de ano, quero ver todo sorrindo, ninguém chorando e se divertindo. Eu quero paz, paz, eu quero o amor do fundo dos nossos corações, seja onde for. Final de ano, quero ver todo sorrindo, ninguém chorando e se divertindo. Eu quero paz, paz, eu quero o amor do fundo dos nossos corações, seja onde for. Chegou o Réveillon com pouca grana, o que fazer? Vou me juntar aos camaradas e sair para um rolê. Andando pela minha área, Juaniza, trombe MC Flash, eu pergunto como vai a vida. Com dificuldade, mas tá dando pra levar. Então MC Flash, me diz como é que tá. Este ano está ruim, está difícil de levar, mas espero que ano que vem as coisas venham a melhorar. Quero que os policiais ajam mais coerentes, que pense antes de tirar a vida da nossa gente. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso de todos, saúde pra dar e vender. Há esperanças que no ano 2000 algo vai mudar, e quando der meia-noite juntos iremos cantar. Final de ano, quero ver todos sorrindo, ninguém chorando e se divertindo. Eu quero paz, paz, eu quero o amor do fundo dos nossos corações, seja onde for. Final de ano, quero ver todos sorrindo, ninguém chorando e se divertindo. Eu quero paz, paz, eu quero o amor do fundo dos nossos corações, seja onde for.